aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo. Estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania, canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Do poder da criação sou continuação e quero agradecer. Foi ouvida a minha súplica, mensageiro sou da música. O meu canto é uma missão, tem força de oração e eu cumpro meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Quando eu canto, quando eu canto, é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo. Estou ajoelhando aos pés de Deus, canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania, canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Do poder da criação sou continuação e quero agradecer. Foi ouvida a minha súplica, mensageiro sou da música. O meu canto é uma missão, em força de oração eu cumpro meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Quando eu canto, quando eu canto, a morte me percorre e eu solto um canto da garganta. E a cigarra quando canta morre, e a madeira quando morre canta.